comando, os tops DJs. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Agora. Tá na hora, Caribe! Bora esquentar o balado! Alô, galera do Gigante! E aí? O gigante tá na área. Então solta a dentada. O doce aí, vai! Solta a dentada. Está no ar, Gordo e Dinho Pressão. É bagulho doido! É bagulho doido, não é? Explode o bagulho! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! E a galera vai chegando pra curtir! E o Gordo e o Dinho chega arrebentando! Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Bora, Detinho, GDK! E o meu parceiro Léo também tá na área, alô, fugitivos! A pressão vai aumentando, a pressão é só aumentando, e o Gordo e o Dinho detonando. Bota na pressão! Lá vem mais uma, assim, ó! Deixa eu recepcionar aqui meu grande amigo DJ Betinho Isabelense. Hoje ele veio curtir o animal, obrigado, seja bem-vindo! O homem das produções aqui. Inclusive, tem a participação dele na produção da nova Bala do Animal com a Viviane. Já já vamos lançar em primeira mão pra galera. Uhul! Como é que é? E a galera do Paysandu joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem é do Paysandu joga a mãozinha pra cima. Quem é do Clube do Remo dá um gritão bem alto. Minha produção, tá na hora! É só jogar a mãozinha pra cima e bater na palma da mão. Direito, você, meu parceiro David, e nosso amigo Léo também da área. Olha esse trio, tem que tirar o chapéu. E o nosso empresário Kid aqui na ponta esquerda, amigo Renatinho, ele toda a minha equipe TF. Gosta? É o meu parceiro Burra. Ele tá mó valor nesse som. Bora, Burra! Já tá no ar. estamos no ar! Com o Godildinho, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. O bagulho já endoidou! E o nosso amigo Eldo dos Mal Falados e o meu parceiro Denilson dos Mal Falados já estão aqui, ó, curtindo o som que eles dão valor. Crocodilo Prime. Para campeão do chute certo, você, na companhia do meu parceiro Igor Neves, tá todo mundo aqui no chute certo. E aí, carequinha, show bem? Já tá na área, um abraço pra você, carequinha. Não batendo no assim. E aí, Netinho GDK? Você, meu parceiro Léo, também dos fugitivos. Essa dupla tem que tirar o chapéu aí, ó. Crocodilo. No som que eles dão valor. Yes. E eles gostam dessa aqui, ó. Ficha, ficha nas bandeiras, ficha, ficha nas bandeiras. Ficha, ficha nas bandeiras, ficha. Olha o caqueado, ó. Ficha, ficha nas bandeiras, ficha, ficha nas bandeiras, ficha. Parado no bailão. O empresário Luan Vitor. Vivete da Net, o Barro do Grau, toda a galera parceira do Barro. Do popozão no chão. Só quem tem uma amiga bandida, aponta pra ela, e aponta pra ela. Aponta pra amiga bandida, aponta, aponta, aponta. Fala assim, fala, fala. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda. Fabinho Ferrari falou assim pra ela. Reposto do croco. Sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência. Bora, meu parceiro Vitor. Sequência de pressão. E meu parceiro Rafa do Açaí também tá na área. Sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão. Sequência de pressão. Todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. E aí, Didê Luian? Isso aqui é pra você, meu brother. Quem é Mauro? E meu parceiro Rony do Lava Jato da Torre. Ele também já tá aqui, ó. DJ Luiz Dati. Bora, bora, bora, que a pressão vai aumentando todo momento. Não pode parar, vai, vai. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Meu amigo DJ Vitor Pop, o croco é bagulho louco. O meio-diazinho tá na área, segura meio-dia. O croco é louco, o croco. Seja bem-vindo, garoto. O croco é louco. Cê tem moral aqui com o Gordo Gudinho. O croco é louco. Bora, Dedê, segura, moleque. É o Dedê do Face. O polêmico tá na. Bota na pressão, bota na pressão. Olha o carequinha também tá comigo. Bora no batidão, no batidão, no batidão. E a pressão vai aumentando. Faz o caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. Só no caquia do Gigado. Faz o caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Minha produção, eu quero ver, eu quero ver agora sim, vai. Na batida. No clima, no clima, vai. Mais nova bala do crocodilo. Minha amiga Viviane Batidão de Gordo. Presente de Natal e Ano Novo pro Gordo Brudinho. E o Patésio Marlombit e toda a galera do crocodilo. Meu amigo DJ Betinho Isabelense, obrigado pela moral. E essa aqui é a nova do animal. Que diga desse sonho? Gigante. Deixa a letra. Arrependido que adotar você tá? Lançamento em primeira mão do Caribe Show! É a loba do gigante! E ela, Viviane Bastidão! Obrigado, Viviane Bastidão! Obrigado, Bequinha Isabelense, Júlio Vidal! Essa promete, moleque! Júnior Vidal disse, eu caprichei, moleque. Eu vou ficar, não vou te pegar. Essa vai ser indo no animal. Bora pra cima, maninho! E o meu parceiro Kikinho Play falou, essa aqui tá aprovada. Então bora pra cima que o bagulho doidou, vai, vai, vai, bora, maninho. Ela quer dar pra você, mas ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você, mas ela quer dar pra você. Ela quer o cigarro, ela quer o cigarro. Ela quer dar pra você, ela quer o caminhão. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você, mas ela quer o cigarro. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. Fala, Gordinho! Então vou ter que levar. Meu amigo de Dia Sayag, direto do Suriname. Sinta a pressão aí, ó! O empresário está no céu, homem do celular da cabanagem. A frente com o bicho, com o animal. O Marcelo Roninho da equipe 5, o Paulista, o nosso amigo Puguinha e o Estouro do Pará. O Botelho Eduardo também já na área. E Eduardo, um abraço do Dinho. Dinho Pressão. O empresário Quinho também já na área. Bora, Quinho! Tá num som que ele gosta. Crocodilo Prime. E a galera vai chegando. E o animal detona. Bora, Renatinho. Você é o neném, nossa equipe DF também tá na área. Pra cima. Eu quero ver agora. Eu quero ver logo mais no Punch Show. Os caçadores já estão afiados, meu irmão. Vai ser mais ou menos assim, ó. Nosso amigo Ronan Fernandes, o Eric Lima da família doideira, toda a família do Paulo Fonteles. E aí, meu parceiro louro? E a Natália Yasmin. E o crocodilo? Tá mil grau. Amigo Lourinho da equipe GDG. Fala, Lourinho! Moleque doido tá na área, hein? Vai, moleque doido. Vai. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido, é que hoje a noite. Dinho Pressão. Vamos lá pro carro que você. Pressão. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Equipe Tudo Certo da Pedreira. Dentro do carro. Meu amigo Daniel da família Pantanal. E aí, Lourinho do Coqueiro? Senta pra valer a pena. E tá chegando a confraternização dos mal falados e aliados. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. Domingo, dia 2 de dezembro, caô, na Arena Brega Show. Putaria. Em Tóquio, o Rei Nuclear. Senta pra... 3 gelada por 10, portaria liberada até as 22 horas. Senta. É rock que você quer? Então vem com os mal falados e aliados. Bora, Maninho! Bota na pressão e a galera vai no som e vai fazendo caqueado. Logo mais tem Punch Show Antiga Fazenda. Como o camarote frontal tá do jeito que a galera gosta, ó. Fala, meu parceiro, Ivan da Pedreira, vai! E o meu parceiro, véi, véi, é show comandando as gatas top! Segurou na batida e eu vou logo detonar aqui a agenda completa pra galera. Hoje, sexta-feira, tem Crocodilo no Put Show, Mauro Sun, Robinson e mais I Love Pagode. E um detalhe, R$1 o ingresso a noite toda. Você é o nosso convidado. Sábado, sábado é a vez do Portal Show no Jurunas. Portal Show não, Porto de Marés, sábado. Só corrigindo pra galera. Exatamente. E o Jurunas é no Porto de Marés, sábado. Isto. E o detalhe, vai ter muita marcante pra galera com a banda R15, DJ Dinho do Tupinambá e o Crocodilo pra detonar tudo. Aí no domingo, a gente vai direto no Barracão do Pompilho. Barracão do Pompilho na Paleotica, domingo. E na segunda-feira, pela primeira vez na piscina do Ribeirinho de Coraci. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. É o Gordo e o Dinho que chega na piscina, sim, ó. O Carlinho do Açaí falou, Gordo, eu vou lá. Tá fechado com o Gordo e com o Dinho. Eu vou deixar você partir. Essa música é muito firme, ó. Nossa amiga Bibitinha do Chub. Alô, Bibitinha. Do meu parceiro El dos Mal Falados. Isso pra todos, não quero mais. Ele tá na área, um abraço pra você, garoto! E de mandadas não ia andar. Agora fez um sol. Amiga Thay Gonçalves, Raquel Freitas. Motor Eduardo, passa o pano já! Ai, papai! De vez. crocodilo. Vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar. Doida? É muita onda, ó. A Bibetinha. Bibetinha do Sub, moleque. E a rede diretinha das produções. É o Vevé, esse é o Vevé que tá aqui, ó. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E aí, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. É crocodilo. Boca de pelo. Ó, ó, ó. Pode ficar quiado no gingado balançado. Fala, meu parceiro, o japonês do uísque. O Potter também já estão na área. Bora, bandido, vai botando a galera pra dançar no caribão. Olha o caribão. Agora o Caribe Show tá do jeito que a galera gosta. Mais espaço, ambiente climatizado. E a galera vai dançando assim, ó. Vai no caquiado, vai no caquiado. Vai pegar fogo, já! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do coco. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bora virar! Bora, carequinha, show me! Dança aí! É crocodilo! Nossa amiga Thay Gonçalves! A Raquel Freitas, o empresário! O empresário Vesgo, junto com o nosso amigo DJ Vitor Pop! O Ivan da Pedreira, nosso amigo Diego da Pedreira! E é show, tá todo mundo aqui, bora bebê! Taco, taco, taco! Bora DJ Dinho, vai botando o batidão! Bora DJ Dinho, vai botando a galera pra dançar! Desse jeito, bem gostoso, vai dançando! Bora, Boninho! Vai virando na batida, vai virando, vai virando! E a família Bandanal também. E aí, Daniel? Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Tá de volta, tá de volta. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Do batidão, meu amor. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Ló, Ló. Tá, parece letra de médico, pai. Ló, Ló, Ló, Ló. Tu que escreveu, foi de engraçado. Minha amiga Teca. Abraço pra você, mulher. Olha o motor Eduardo, do jeito que eu gosto, ele falou. Agradável o clima. E é lançamento pra história do carnaval. Agora. E aí, parceiro, Marcha da Mandas Brothers! DJ Marcha tá na área! Vem passando o Bale e o Potter. Cadê o Marte, rapaz? Dorinho do Coqueiro, homem do uísque. Essa aqui é a produção do DJ Marte. Da banda Jurose. É Crocodilo. Sobre essa bigodinho, sim, a sua dama Fabiane e a família CDC de Guaraci. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Sua primeira dama, olha a Natália do jeito que ela gosta. Olha o batidão, olha o batidão já. E quem já tá na área também, por aqui, ó. Na ponta direita, meu parceiro Leonardo Jumildes. E nosso parceiro Malzinho também, bora Malzinho. E aí, todo sino. É a galera que chega junto, por debaixo de chuva e tudo. Pra cima! Direto pro Complexo Bombá. Aonde começou? Um pouquinho da trajetória do Gordo Dinho. Essa música aqui tem história. Valendo já! Esse sapão, o Odinei do Tapanã, tá todo mundo aqui, ó. Meu amigo Júnior do Banco do Brasil. E aí, Júnior? Olha essa aqui que tá chegando já. O Betinho Isabelense gostou. Olha. Segura, bora relembrar. Lá de Tailândia, obrigado, bora curtir assim, ó. diz na música? Fala, DJ Gordo! É nós aqui, ó! Não alivia! A dança é assim, ó. Diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Não. Vamos parar de brincar. E procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Tinho pressão. Me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. De novo. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e eu saí. E o nosso parceiro Berguinho Show. E o meu parceiro Sul de Céus. Homem do celular da cabanagem. E vá tremendo. Meu amigo Bala da família Pitch da cabanagem. Treme aí, moleque. Treme tudo, vai tremendo aí, moleque. E o meu parceiro lá acontece. O mito das aparelhagens. De toda a minha geração. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai, vai. Já. Cada uma música é uma história diferente, ó. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Tem noite de amor. Amanhã é a volta. Você me deixou de um jeito. Esse moleque não consegue nem curtir, nem curtir direito. Ele tá ocioso pra amanhecer o dia. Nunca pensei que pudesse. Exatamente. Um sentimento tão forte assim. É verdade. Por isso que eu te peço amor a mim. Vai sossegar depois de amanhã, gente. Você me deixou. Aniversário pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Da Stephanie, quinta-feira que vem, aqui no Caribe. Vai ser aqui no Animal. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. O Vitor da Comissário, ele, o Fabinho Ferrari, o Rafa do Açaí, eles estão aqui, ó. Alô, Betinho, Isabelinha, segura! Lá vem a nega, lá vem, lá vem. que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Gigante. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha a dentada do crocodilo, vai... Que comanda? E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Pressão. Tá Malho Beat, tá o Patrese, é o crocodilo em ação. E aí? É de dentada que elas contam. Dentada. Que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. E o nosso amigo Rainer, dos mentirosos do Atalaia. Uhul! Segura, Rainer! Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. Entendi isso dos mal falados, meu parceiro Helder. Marcantes. Já confirmado logo mais no Puncho. DJ Igor e Thiago. Agora, empresário Quilho. Pra você. Olha que o negócio tá esquentando, valendo, valendo. Faz você mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe. E mexe, mexe. É o Luke Son Hi-Fi que enlouquece. E mexe, e mexe, mexe. Nosso amigo Vitor Rei, o Preto Atitude. Luke Son Hi-Fi. O David e a galera do Coqueiro. Mexe. O bonde dos loucos. O André, o Gabriel, louco. O Gleiço, doido, disciplina. O nosso amigo Maeco do Curió curtindo, tamo junto. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas meninas. E a galera da pastelaria do Marlo, alô Marlo. Olha que se vê. Arrepia, meu DJ! Então bora! Pressão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E nosso parceiro Vitor Bob, o meu diazinho tá na área, tá no camarote, por ali, ó. Joga a mão. E aí, Vitor Bob? Na ilustríssima companhia do nosso amigo Yes Show, Vevé. Na verdade, o Vevé foi um dos caras que fundou a Quinta Top do Caribe com as suas gatas tops. E hoje ele tá tendo o privilégio de ficar frente a frente com o som que ele gosta. Exatamente. No camarote VIP ao lado do seu amigo Ivan da Pedreira. Isto. Toda a galera do camarote frente mas a frente. É lógico, mas é lógico. Esse camarote ainda vai dar o que falar. É camarote VIP, de frente, de frente. Vai, vai, já. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Bora, Malzinho. Vai, bora, John. Vai, bora, meu parceiro Leonão. Bora, bora, bora, bora, vai, já. Vai. Girando, girando, é o Tais Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. DJ Fagner Absoluto. Novinha, vem. Tubarão Vermelho, Prime, junto com nosso amigo DJ Nana Show. Girando, girando. Cadê o Nana Show, rapaz? Tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Escondido de gaçada. Girando aí, novinha. E aí, Nana Show? No final da festa. Ih, Balomite levantou a mão, é sal, sal, já. Pode me tirar tudo que eu tenho. Dum, dum. Pode falar tudo que. E aí, Fagner? Mas eu sou de. Gente boa. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Esse é o melô do Potter. Arribia, meu. O único que tem dois namorados no Brasil. Só não posso falar o nome dele. O dobrado não é, meu irmão. O Digo é bom quando eles entram. É crocodilo. contigo. É pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Agora quem faz o dobrado é nós. É nós, é nós, é nós. Vai, vai, já, já. Só não vale pegar santo, já. Vai do carimbó, vai do carimbó. Bora no passinho, no passinho do carimbó. Olha o caqueado do gingado balançado, vai virar mais quem um. Vai sair da festa travado, dá um grito. Dá um grito. Quem tá solteiro, dá um grito. Seu Romário, bora papai, vem te embora. E aí, Carlinho do Açaí, o homem da casa do açaí. Eu acho que segunda-feira eu vou cedo lá pra Iguaraci. Já sabe, hein? Segunda-feira lá do Ribeirinho. O Mercadori. O Gigi, a Rafa das Venenosas. Lá do Sideral. Não abra sua boca pra falar de mim. E aí? Pense no que vai falar por aí. Vai chamar lá pra... A mulherada tá cantando, ó. Mulher, agora. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. O Lourinho e o parceiro David. Me deixe em paz. Um abraço especial do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E aí, minha velha show? Você... E as gatas top na área? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Pressão.